24 anciãos se prostram para dar louvor. As mãos se erguem, os corações te dão louvor. fim esconde o seu rosto diante de tua glória, canta santo.